controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato, Quebec. Solo 5-1 no Lima, frequência livre, boa tarde. Autorizaria o 025. Autorizado. Hoje, Salvador, boa tarde, vou na minha 00, cliente na informação Sierra. Chegada Marista e mantenha nível de voo 050. Mantenha a velocidade na descida. Não entendi. Mantenha a velocidade na descida, raio-x. A velocidade está a critério. Obrigado. Onde controle 1 no 9.8. Alfa livre decolagem 17, 150 graus, 79. Salvador Boxário, FAB 2401, com a Sierra, autorizado até 160 na Mari. Boxário 2401, identifique, desça e mantenha nível de voo 060 na chegada Mari. Chegada Mari, identificou, não copiei o nível autorizado? Nível de voo 0620. Obrigado, 060, Corsário. O seu callsign é Corsário? Pode ser a partir de agora, FAB 2401, Corsário 01. Ok, Corsário 01. Controle, Papa Roberto de Bravo. Papa Romeu, prossiga. Eco Vitor Alfa, decolou da 17 no momento na bota. Papa Romeu, Eco Vitor Alfa, na saída Arbor, mantenha o nível de voo 030. Vai manter o 030, Eco Vitor Alfa. Mike Quebec, o controle. Escuta, senhor. Olimpo 01, decolagem autorizada, 950 graus, 8 nós. Confirma, senhor. Seu destino é Cairu? Confirmo, Cairu. Fiz a formaçãozinha aqui na nossa proa, a gente fez uma pequena desvista. Tem condições de manter 2.000 pés? Quanto? 2.000. Matilson, vai livrar 2.500 para 2.000. Estão mantendo 2.000 pés em condições visuais até o destino do tamanho que vai. Vai livrar aqui o 2.500 para 2.000, mais que vai. Controle da 3566, forma próxima à duna, tem interferência de rádio na frequência. Ciente, o TAM 3566, completa final, chame a torre em 1186, informando por gentileza a mesma também. 1186, camarada, 3566, graças, uma boa noite. Salvador, o dia 3566, estabilizado, o elétrico. Olimpo 01 ao 57, controle 198, boa viagem. Foi 566, check trem, pouso autorizado, 50 graus, 8 nós. Baixado, travado, pouso autorizado, 3566. Olimpo 01, copiou a torre? Negativo. Decola ao 57, controle 198, boa viagem. Agora com controle 198, Olimpos 01, até daqui a pouco. Eco Litoral, só mantenha 3.000 pés, tráfego à sua frente, 12 horas 5 milhas, Papa Alfa 32, mantendo 2.000 pés. No aguardo para 180. Controle Salvador, muito boa tarde. Aqui é o Olimpo 01. Olimpo 01, submantendo o 230. Ascendendo para o 230, Olimpo 01. Sério 5937, identifique, voe na proa de Mari para a chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 080. Completa a descida até o 080. Corsário 01 no controle. Na escuta, número 7. O Corsário está na escuta. Corsário reduz a velocidade para 210 nós, tráfego à sua frente 12 horas, meia dúzia de milhas. Boeing 737 da Gol, cruzando 60 para o 50, em velocidade inferior. 7, reduz, 210, tem o tráfego para a esquerda e visual. Com a esquerda, subida MON, transmissão SOSI, 5522 transponder, controle 119.8. 721, autorizando Fortaleza, conforme 330, ponto 119. Decola da 10, cruz esquerda, bombo, por aqui, 5522198. Portão 4, tem condições de posicionar. Quem irá? Paulo Salvador. Uma boa tarde, seu bolo. O 4, conseguindo autorização para Campina Grande, Sonilha 370. Tem um 390 aprovado, seu filho? Aceitado. Campina Grande, 390 aprovado, volta para o volume 10, decola no 0, clima esquerda, subida Fuca, chama, transição Vipá. 5525 transponder, controle 119.8. Autorizado, Campina Grande, no 190, Pelápolis do 190, decola da 190, curso em Cânia, então na Puta, Jambo, Vipar, Vipar, corrija, 525 transponder, 119.8, controle. Correto, só com a saída é a Fuca, da Fuca, Jambo, transição de passo. Fuca, Jambo, de passo. O bom, o contato, o contato. Chame 08, condição de funcionar. Fala, não. O 600, já. Tá com a chiada, né, de nome. Certo, máquina de curso de meu filho e consegue. Alfa Juliette, portão 8. Eu vou filmando portão 11, o número. Portão 11. Alfa Juliette, portão 11, preguiça nessa. Venha 4 mil pés. Desce 4 mil, 1020. Afirmo, 1020. Tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo Eco. É um Bravo Eco 9 Lima, mantendo 3 mil pés. Corrigindo, o rumo é o uísque. Mostrado. Gol 1600, reautorizado descida para 3 mil pés. Ajustou altimetria em Salvador 1020. Reporte estabilizado no localizador. Velocidade 170 nós. É contato estabilizado, 140 mais bom, né, Sargento? Salvador, bom dia. 10, boa tarde. Gol 1-3-2-8, formação Terra. 1-3-2-8, identifique chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 090. 1-3-2-8. Na Mari, desce para o 90, o gol 1-3-2-8. Alguma velocidade sugerida? 230 nós. Excelente, obrigado. Alfa Tango Tango mantém uma centena, agora 60 milhas norte de Salvador, corrige nordeste de Salvador, reporte do ideal para descida foi bom. O número 7 está no ELS, visual com a 10. 1697, torre no 86, completa final, pista 10, bom pronto. 86, obrigado, na 67. Autorizada ascensão, nível de voo 180, Eco Vitoral. É na 180, Eco Vitoral. Corsário 01, o tráfego à sua frente já a 5 milhas. Para aumentar o espaçamento e completar a aproximação, esquerda proa 050, nesta proa intercepta o localizador, desça e mantenha 2 mil pés. Esquerda, proa 050 para 2000. Nesta proa interceptar o log Corsário. São Mike, Quebec, frequência livre, 12345, autocoordenação de pouso na localidade. Flight approving, you now consider 8.10, Alpha Tower 551, 18.6, and San Diego 020. Limpos 01 no controle. Polícia 01, obrigado, boa tarde. Gol 1600, desça e mantenha 2 mil pés, livre LS, acuse no lock. Desce para 2 mil, livre LS vai acusar no lock, 1600. Passar 3144, formação. Então 3144, desça e mantenha uma centena. Chegada bom, chegada mais. A centena 3144. Força aérea 5937, início de vetoração, sequenciamento direita, proa 040, mantenha presente velocidade, desça e mantenha 5 mil. Aérea 5937, vetoração, sequenciamento direita, proa 040, desça e mantenha 5 mil pés, 1020 ao ajuste, mantenha presente velocidade. Gol 924. Gol 924, desça e mantenha 2 mil pés, acuse no localizador com 1020. Firmando 5 mil pés? 2 mil pés. Ok, 2000 pés, passará no localizador, voo 9 do espaço. Voo no 600 completa final, torre no 86. 18h30 agora com a torre no 600. Torre, o voo 1600. No 600, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda. Ciente, Corsário 01, estamos notificando as autoridades competentes, completa a final pista 10, torre 186. 186, boa. Controle 1, mais 7 mil, já iniciando o sobrevoo em Arembepe, mantendo 700 pés agora. Controle, copiou o papapá, mais 7 mil. Mike Juliette Romeu, ciente mantendo sobrevoo sobre a região de Arembepe. Prato. Dois Salvador, Corsário 01, a 4 milhas do Estela. Corsário 01, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardará a pista livre, Corsário. 697, solo 07, direito, 1219. Aérea, seguirá-lo como número 612 para pouso. Voo 1328, mantenha o nível de voo 090. Mantenha o 90, ATG, vai centro do trânsito, sair do vento. Força aérea 5937, desça e mantenha 4 mil pés. Consulte 5937, recebeu entre o cortário. Força aérea 5937. Série 5937, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste do altímetro no 020. Estará na grade 040, estado no 020. O Webjet 6721, ponte 4. Obrigado, senhor. Ciente, obrigado, chama daqui. 1328, reautorizado até 5 mil pés, ajuste do altímetro 1020. 5.020, gol 1-322. 3144, ajuste navegação, velocidade 230 nós. Então, esse é 09-3144. Papapapá, Alfa, Tango, Tango, desça e mantenha 4.000 pés com 1.020. 924 está autorizada a final pista 10.020. As aeronaves que pousaram à sua frente reportaram interferência de outras rádios na região próxima à Duna. Por gentileza, caso receba também essa interferência, tente identificar se é música ou informação local de rádio. Sente autorizado o sinal ILS, reportará caso de interferência. Em qual está recebendo como assistente de dados a sua frequência? Ok, ciente. Gol no 328, controle? Prossiga. Confirma como recebe esse controle? Também com uma forte interferência durante a sua transmissão, somente durante a transmissão. Ok, ciente. Evoluta na frente. 600, bem-vindo, prossiga de Alfa, repórter da Juliette. Muito obrigado, Alfa, repórter da Juliette, vou na 600. 1806, para cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, 230, decolando 0, curva direita, curva esquerda, no perfil da Puca, Jama, após voo direto. 5524, responder, controle 1, 19.8. Aracaju conforme 230, decola no zero, curva esquerda. Pucajamo, transponder 5524, controle 198, obrigado. Meia dúzia de portão, sempre quando ponto posicionado. Positivo, chamará. Para proceder em estacionamento, bola 754, portão 08. Portão 08, autorizado, sempre está aqui, 24. Tomara para o carro. Corsário 01 no solo aos 11. Vai livrar à direita. Vai taxiar via Alfa e vai reportar na Delta para o cruzamento da pista. O Corsário 01. Localizador, curva à direita para o 060. Desça e mantenha 2 mil pés livre ali. Sim, taxa autorizado em Alfa, tocando estrada 10, lá por 5.6, ajustado 1020, estou confirmando nova frequência do controle Salvador, é o 120.8. Utilizando o táxi à direita aqui, à esquerda, ponto de espera, 18.6, 1208 ao controle e o ajuste aqui, 721, obrigado. Quatro alfa, motor. Torre no 86, 924. 86, obrigado. 3144 089 clear to take off from the 10 wind 150 degrees 80 knots. Do Corsário 01 livrou na Golf. Corsário 01, consiga táxi via Alfa e reforço no ponto de espera táxi Delta para o cruzamento. Alfa, reportarei na Delta para cruzar. Corsário. Papa Romeu, Eco Vitor Alfa, controle. Chame Recife na frequência 1288. Gol no 924, pouso autorizado, 950 graus, 89020. Pouso autorizado na 0124. Oi, Salvador. Muito bom dia, UF-72. Corsário 5937, controle. Mais que eu tô prosseguindo. Chama a torre no 86, completa final, 1020. Chama a torre no 8, última vez. Revela a street. Number 10-119.8, confirm the frequency? New frequency, 120.8. Okay, new frequency, 120.8. 04089, thank you. Salvador approach, Azul 4089, passing 2500 at dial departure. Azul 4089, climbing maintenance, left level 360, dial departure. Left level 360, dial departure, Azul 4089. Aguarda a autorização de pouso. Pousera, copiou a torre? Ah, como é? CAM 3144, reduza para 200 nós, desse mantenha 3 mil pés. CAM 3144. Quem mantém a posição no 900? 900. Para o táxi, zona 754, alterna Fortaleza, 4 horas e 20 de autonomia com 131 na bordo. 131 em 4 horas, só o alternado? Fortaleza. Taxa aprovado, Indy Alpha, até o ponto de esperada 10, ponto de esperada torre, 118.6, ajustado no 0, 20, bom voo. Ok, Indy Alpha, 118.6, obrigado. Corsário na Delta para cruzamento. Desde o Corsário, mantenha o ponto de esperada Delta. Mantendo posição, Corsário. Meu pé de livre LS. Já te aceptou. Livre LS 186, é a torre. 186 vai chamar, bom dia. Aproximação, aguarda a pista livre no 328. 28, guarda. A esquerda, ciente, está livre. Salvador, Santos, final 37, a posição final do Lidoso vai estar travado, visual capi. Ok, FAB 5937, bife checado, livre pouso, vento 170 com 10 nós. 5937, livre pouso. Salvador, uma boa tarde, jogou 1754, a posição está perdendo 0 por 4. 721, decola aos 17, controle 1208, boa viagem. 208, boa. 754, mantém um ponto de espera. Salvador, web 6721, decolando a sua escuta. Portão, nível de voo 370 já aprovado, em resposta. Prepare de vida, né? 6721? Autorizado, Momo, dá presente. Obrigado, Momo, 6721. Tram 3144, chama a torre em 1186. Nossa, torre. Ok, sempre. Já se tocando agora na cabeceira 2, já tá vendo? Afirmativo. Já se tocando, se cruza de imediato. Cruza de imediato, pausa a aeronave. Ok, o Tucano deve ingressar também no parque militar e o senhor já segue o Tucano de imediato para o posto da Gol já 3 dias. Sente, okay. Vamos ingressar após a aeronave para o parque militar, Corsário. Corsário, Corsário, aguarde, aguarde, mas tem posição, o tráfego da Gol já evoluiu um pouco e a gente vai coordenar após o pulo do Gol, ok? Sente, vamos manter posição. Corsário. O Gol 1924, quando você ingressar via aquilo, parte 3? Agora dá para ver Alfa, o 924. Sim, então pode prosseguir, reporte. Pode prosseguir Alfa, Juliette, até o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 1924, certo. Azul 4089, chame Recife, na frequência 1251. Azul 4089, we call Recife at 125.1. That's affirmative. Okay, thank you. Confirmando o portão do 924. Portão 10. 10, obrigado. O Corsário, Corsário, cruzamento imediato até o parque militar autorizado. Imediato, Corsário. Autorizado cruzamento imediato, Corsário. E 28, solo aos 20, direito, 1219. Direito, 219, direito.